plantar e o colher. O caminho da vida, nós vamos pavimentando ele a cada dia. Porque a estrada que existe, ela só existe desse ponto onde nós estamos para trás. Quando nós pensamos a nossa caminhada, nós nos voltamos para os passos que nós damos. O amanhã, ele precisa ainda ser vivido para poder existir. O ontem, ele já está pronto. E o hoje nos traz sempre a possibilidade da ação. Nós não devemos ficar presos no passado, que é a história, e nem ao futuro, que é a expectativa. Se nós pensarmos, analisarmos no nosso dia, os nossos pensamentos, eles estão presos aonde? Normalmente, nós ficamos remoendo acontecimentos passados. E o termo remoer é bem significativo. Ficamos vivenciando situações vividas numa forma de prisão. Ou então, ficamos numa ilusão que há o futuro que não existe, projetando, idealizando e esquecendo que esse futuro, para existir, ele precisa ser fundamentado no nosso presente, no dia de hoje. Todos os dias nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Boas sementes, boas colheitas. Sementes com pouca qualidade, colheitas amargas. Isso é fato. Não é possível mudar o que já está feito. O que dá para mudar é o plantio de hoje e de hoje em diante, a partir desse momento. E para isso é fundamental que nós façamos escolhas de sementes que possuem um maior atributo, preparadas com dedicação para que germinem e apresentem bons frutos. Essa metáfora da semente, ela é muito mais do que uma metáfora. Ela é um exemplo que a vida nos oferece. Simples, mas verdadeira. Semelhante a nós, lavradores no campo do Senhor, e que semeamos através das nossas manifestações e recebemos de acordo com elas, de uma forma justa e sem erro. Esse é o movimento que faz a vida ser dinâmica e sempre nova. E é por isso que a vida é fantástica. Basta que nós apenas tenhamos a percepção na forma dela. Consigamos perceber a gama de oportunidades que ela nos traz a cada novo dia. Se ontem foi difícil, vamos fazer do hoje melhor. O nosso futuro, o nosso amanhã, realmente está nas nossas mãos, naquilo que nós estamos fazendo hoje e é o que colheremos amanhã. Que Deus nos abençoe e que assim seja.